não quero nada. Dirigir, pegar a estrada, refletir o quanto foi louco minha jornada até aqui. Chorei, sorri, levantei, caí, ensinei, aprendi, mas hoje não tô afim. Bota um The Webs no tape, vê o balanço das árvores, senti no rosto aquela brisa suave. Fim de tarde, pausa o tempo, deixa eu me despedir de todos os acontecimentos trágicos, das pessoas que perdi. Sou grata pelos momentos, mas isso acaba aqui. Não posso levar saudade pro caminho que decidi seguir. Esse grito contido que implode a minha alma, pensamentos que insistem em roubar a minha calma. Quero a leveza da flor, eu escolho o amor. Hoje abandono todo o ódio, todo o terror. Aceito os meus erros de forma disciplinada. A luta é por mudança interna, cansei de ser toda errada. Justificando o fim por meios alternativos, acreditei fielmente que tinha arrependido, mas não. O orgulho te segue, desvia do propósito. Nada justifica tirar a vida do próximo. Clamo pra que a bondade não seja vista como fraqueza, que todos somos um, mesmo sem posição na mesa. A vida é um sopro, acorda, não há mais tempo pra nada. Só sobra a culpa e o remorso. Se prepara, se livra, se liberta enquanto é tempo. Tantas mortes coletivas ainda tá acontecendo. Revolução vem de dentro, é necessário mudar primeiro. Depois a sua quebra, a cidade, o mundo inteiro. Por aqui eu vou seguindo com a ideia do começo. Perdoar, ser perdoado, amar e ser amado, fortalecer os laços. Condenado é o diabo, sem espaço pro fracasso. Tenho promessa a cumprir, não lutei por minha vida pra isso acabar aqui. Sobreviver nunca foi fácil, mas não tem que ser assim. Prometi ser o conforto de todos que conheci. Só preciso desse tempo, pós ideia no lugar. Tanta gente apaixonante, não se importa em magoar. Uma certa melancolia, um pouco de depressão, mas nada que abale um guerreiro coração. Só peço proteção pra que eu siga em paz na estrada. Vou cumprir minha missão, hoje com a alma lavada.